Atlântida, todo mundo tá ouvindo a Rádio do Planeta, 1:04, tamo começando o Pretinho Básico ao vivo para todo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mais de 1 milhão de ouvintes param tudo que estão fazendo para ouvir o Pretinho Básico. Até as 2 da tarde, oferecimento de Gauchão Coca-Cola, comemore do seu jeito, Verão Colombo, muito mais para você, e Nova Skin, um cervejão, se beber, não dirija. Finalmente chegou a sexta-feira e a rapaziada do Pretinho tá toda aqui no estúdio fazendo outras coisas que não apresentando o programa. E aí, Potter, como é que tá, beleza? Você tá conversando com o Pianjos aqui. Desculpa ter atrapalhado, cara. Fala com os guri primeiro aí. O material tá na outra ponta. Caraca. E aí, gritava, você sabe fazer um filme. E aí, Pianjos, tudo bem? Opa, hoje com musiquinha. Pianjos com trilha. Com trilha. E aí, pessoal? Agora de ser uma trilha só tua. Só minha, tô chegando aí fazer um programa muito legal pra você que tá ligado na Atlântida. KG tá aí também, KG, beleza? O pé da Isabeli Fontana é feio. É alguma feio. Coisa olha aqui, que... cara, olha aqui. É feio. Olha aqui, isso aqui é feio. Que se apresente. Grande coisa. É feio. Por isso que o Falcão largou essa mina. É feio. Eu acho, cara. Deve ser horrível. Tá, mas o Falcão não fica com a Cristina Rosolim? Pelo amor de Deus, cara. É o Falcão ou o Brega? Não, rapa. Olha aqui, cara. Ah, o Brega. Isso aqui não é pé que se apresenta. Tá, grande KG, coisa, obrigado, pé, agora pode fechar aí. Grande coisa. A estrela móvel do Pretinho Básico é ele. Tá bicarradinho. Tá bicarradinho. Tá bicarradinho. Davi Coimbra, um dos blogs mais acessados do Clique RBS. É, agora com patrocínio da Devassa, cara. Opa, nossos parceiros aqui da Nova Skin. Mestres. Chegou a me dar um ruim, cara. Eu te juro, me deu um calorão aqui. Calma, Maris, calma, Maris. Nos dá Devassa, nos dá Eisenbach. E nos dá Nova Skin. Ô, Davi, tu sabia que teu blog ultrapassou o blog do Pretinho, né? Por causa do caso Ronaldinho. Não, não foi por causa do caso Ronaldinho. Foi porque é bom o blog do Davi. Mas é o caso dos folhetins. Foi por causa do isso texto. Mesmo, Pianjas. É, pistoleiros não mandam flores. Hoje, inclusive, disso. Eu li a história do papagaio. É uma ex-namorada tua, né, Davi? Isso. A Camila, que tinha isso, um papagaio que não gostava de ti. É. E chamava sabia, de... E sabia coisas que tu... bandido papagaio. É. E aquela outra história que tu postou daquela que queria ter filho, a todo custo. Também é uma história verídica. Uma história verídica também. Só que tu ficou com 3 mulheres na mesma noite. Não é verídico. e aquele texto novo do Grêmio no teu blog? É verídico. Vai fazer muito sucesso. O Davi falou que o Douglas... número 10 do Grêmio. Tem barriguinha de atendente de cartório. Um abraço a todos os atendentes de cartório que não tem barriga. Muito bom, então você pode acessar o blog do Davi Coimbra e o blog do Pretinho Básico, que já tá bem bom. Tem que mandar um beijo pra Isadora Ciconé. Opa. Isadora Ciconé. Olha, isso é nome bom. Enfim. Foi por isso que tava tocando o alarme do meu celular aqui, porque eu provavelmente bêbado tá. Ontem. Botei no alarme ali, mandaram um beijo pra Isadora. Ela pediu, me manda um beijo. Pode achar que eu exatamente, olha só o que eu escrevi. Isadora Cichinete. Tu acha isso bonito, Cichinete. Que consegui... bom que tu lembrou, né? Consegui escrever no celular. Cara, isso aí é aquele cara que tá aqui, 4 horas da madrugada, o cara se lembra da dita coisa, e eu te amo, eu te amo. Ah, e aí o cara manda uma mensagem, e a mensagem tá assim, Jorge, irmão. Te adogo, sabe? Com um R no meu, não tem que tá, um CH. Um Y no meu. A mulher do cara é Roberto, o cara manda Renata. Renata! Antes mesmo dos destaques do Clique RBS, eu quero anunciar que o Atlântida Festival já tem data marcada. Vamos, vamos, vamos, vamos! O maior festival indoor de bandas do sul do país. Do Brasil. O que significa isso, Potter? Que se seja indoor. É, que seja indoor dentro da embaixo porta. De um teto, embaixo não, de um teto. Não, pode chover, não tem problema. Dentro pavilhões porta. Da Fiergues em Porto Alegre, dia 30 de abril. É o maior festival indoor do Brasil, não tem o Atlântida Festival. Que dia que é da semana que é 30 de abril? Né? Domingo? Sábado, né, meu? Vai ser não, domingo. Não necessariamente. Sábado ou domingo. Vai ser o terceiro Atlântida Festival, sendo que o primeiro e o segundo tiveram lotação esgotada. Não, mas é o quarto. Quarto. Eu não fui no terceiro. O primeiro, o segundo e o terceiro... Terceiro pra ti, tiveram então. Lotação esgotada de 20 mil pessoas. É um festival de maior sucesso do Brasil. É verdade, dia 30 de abril, um sábado, dia 1º é domingo, é dia do trabalho. Puta, vai então cair você no de domingo. Todo o sul do Brasil é convidado a vir a Porto Alegre pra assistir o Atlântida Festival, a quarta edição do maior festival indoor de Perito bandas de Paula vem dessa do Brasil. Vez. Não, Belchior vem. Fortes parece. Negociações, amigo. Belchior vem por tua causa. E tem surpresa, hein? Tem que achar o Belchior. A gente podia fazer um. Tem banda já festival fechada, diferente, tem banda fechada, né, e tem banda internacional fechada. Cala a boca, Pedro. Assim, Benito de Paula, Belchior, Ivan Lins. Vai ter o palco Davi Coimbra. Não, não tem nenhuma banda fechada. Palco blog do Davi. Palco Davi Coimbra. Não, palco Davi Coimbra convida. Muito bom. Bom, aguarde aí o blog do Atlântida da Festa, que tá no ar, tem o Twitter do Atlântida da Festa, igual aqui na programação da Atlântida. Não vou negar. Você vai saber de tudo sobre o Atlântida da Festa, que vai ser dia 30 de abril. Coloque na agenda aí, imperdível o Atlântida da Festa. É, mandar um abraço aqui pros outro? Caras do Cartão da Cerveja, nos mandaram cervejas coach aqui pra gente beber, cerveja de trigo, tipo ali, com, né, com um corpo leve, a cor dourada clara, harmoniza muito bem com frutos do mar. Você percebe que os olhos do Pianji estão brilhando olhando pra essa álcool. Garrafa de cerveja. Muito obrigado. E a Cartão da Cerveja é uma banda. É uma banda. É uma banda. Vieram, eles vão CD fazer show, aqui. Tem o show rasco, eles liberam cerveja e churrasco. Que maravilha. Quem que horas paga que ingresso entra, na casa come e bebe de graça e vê o show lá. Maravilha. Vamos pros destaques do Clique RBS para essa sexta-feira, 25 de fevereiro. Numa ação inédita no estado, um casal homossexual recebe guarda provisória de criança. Uma criança de 18 anos surfista. O menino foi entregue ao casal há 2 anos pela mãe biológica. Na época, o conselho tutelar autorizou os dois a permanecerem com o menino, que estava precisando de atendimento médico. A mãe relatou que não possuía condições de cuidar do filho e entregou a criança para o casal de união homoafetiva. Maravilhoso. Segundo belo termo, viu, Maurício? Segundo a decisão da justiça, o menino está saudável e feliz, frequenta a escola, tem plano de saúde, está entrosado com a família do super casal, entrosado. Convive com meninos e meninas e tem uma orientação psicológica completamente normal. Pô, demais, cara. Parabéns à justiça aí pra acabar com esse preconceito. Palmas! Calma, Neila. Cara, calma, hoje em dia Neila. Existem casais homossexuais. Homoafetivos. Como que aumenta cada vez mais o número de casais homossexuais? Eu acho que podia liberar mesmo, porque eles adoram ter filhos. Ah, adotem? E tem um monte de gente que sim, quer... que adotem. Eu acho nesse caso aí, uma criança que estava doente, a mãe não tinha condições de... Os caras foram lá, deram toda a assistência pra criança, a criança tá bem, sabe? Pô, isso é demais, o, cara. O meu amigo demais. Jorge Barnabé tá tentando adotar há 6 anos. Mas ele é gay? Casal não, gay? Não, ele tem não, se ele virar gay fica mais fácil agora. Isso que eu vou sugerir isso pro Barnabé. Casa com barbudão, não, ele pode ter um caso com o Hamilton Cavalo, né? Não, Hamilton Cavalo não. Melhor não, velho. É melhor não. Talvez ele fique prejudicado. Tem um cara que eu não teria um caso com o Hamilton Cavalo. Eu começaria com o Porã. Só que o menino não sabe ainda quem que ele chama de mãe, né? É bom. Tem que ter a piadinha, então. Sabe que tava o casal gay, né? Aí um dos gays tava tomando banho com o filhinho. Foi esse mesmo filhinho, hein? Isso. Que eles adotaram e tava tomando banho, assim. Aí o gurizinho tava na altura, assim, né? Tomando banho pelado com o pai, com um deles ali, né? E aí falou assim... Credo! Ai, que tico grande! E aí o cara assim, falou assim... Isso que tu não virou da manhã. Ministério da Saúde lança hoje a campanha de prevenção à AIDS no carnaval. Maravilhoso. Mulheres de 15 a 24 anos de idade com baixa renda e pouca escolaridade são o principal alvo. No período do carnaval, o apelo é para o uso do preservativo nas relações sexuais. Depois da folia, a ideia é estimular as pessoas que tiveram relação sexual desprotegida a fazer o exame. Eu fiz o teste de HIV e tirei 8,5. É, que também... É positivo. Pra então, cima ou pra baixo? Tinha tirado 10, né? É. 8,5, azul ou vermelho? Eu dei esse papo assim, que tudo tem que ser positivo, você tem que ser sempre positivo. Nem sempre você tem que ser positivo. Não, e outra coisa, não adianta fazer um teste só, né? Na vida não. Eu peguei uma vez isso aí, mas já me curei. É, depois que eu peguei, eu sempre peguei duas vezes AIDS já. Matt Johnson tem AIDS. Sim. Uma mulher obesa vai ser indenizada após constrangimento em ônibus em São Leopoldo. Ela teria sido alvo de piadas por não conseguir passar pela roleta e foi impedida de descer pela porta da frente do ônibus. É melhor ninguém fazer piada agora pra gente não ser processado. A empresa foi condenada a pagar R$3.000 em indenização por abalo moral. Lamentável, né, cara? Pois é, né? Ela não conseguia passar pela roleta, o motorista falou que ela não poderia descer pela porta da frente. E aí ficou presa pra sempre. Mas nem de hoje, lado, será que o ônibus de lá, esse ônibus é conhecido como ônibus da gorda. Os caras que tiveram que serrar o ônibus. No lugar da linha, botaram gorda. A linha lá em cima. Os caras alimentando ali. Não, e a suspensão da frente do ônibus tá toda desolada. Tá balada. Parece que esse carro de rap tá... Tá, mas essa gorda é a primeira vez que ela andou de ônibus? Acho que nesse... Acho que depois da feijoada foi. Tem, então foi depois isso. Do almoço. Então, é. Então, eu não tenho 3 mil reais pra dar pra ela. Cara, aí, mas ou então foi um quindim, né, cara? A gorda, a gorda, até então ela passava pela roleta. Maldito quindim. Comeu aquele quindim e tum, trancou. O que deve ser bom é você desentalar uma gorda da roleta. Né? O cara pode fazer qualquer coisa pra desentalar. A pessoa quando tá entalada... Barulho, né? A pessoa quando tá entalada, ela entra em desespero. Tu tem 3 mil reais aí, Patrícia? Olha os 3 mil reais. Olha, o Berbigão do Boca abre oficialmente o Carnaval de Floripa nessa sexta-feira. Fala, Davi. O Dirceu aí. Não, o Cacau Menezes. Cacau Menezes, brother. Que estava aqui em Porto Alegre ontem, jogando com seu time. O beijo. O cara podia ter vindo. Na preliminar de São José. Nem pra nos ligar, hein, o Cacau. Nem pra um telefonema, hein, Cacau. Não, aqui o Cacau Menezes mandou e-mail, tá dizendo que a van está pronta e as camisetas e os ingressos pra feijoada do Cacau pra todos nós. Ah, no próximo sábado, né? Não, é verdade, Potter. Vem pra cá, não nos visita, não liga. E ele vem com esse papo aí, a van tá pronta. Acho que eu vou de van pra Floripa, Cacau. Sábado que vem, né? Dia 5. Por falar nisso, cara. É sempre sábado de carnaval. Até que foi um jogo do beijo, afinal, tu sabe, Potter. Deve ter ganhado. De São José 1-0. Beijo nunca perde. Mas foi a preliminar do jogo do São José. Eu não sei. São José e que time? Paulista. Paulista de Jundiaí. Olha só, abertura oficial do quiosque do Pirata, cara. Depois pegou fogo lá e tudo mais, aquela disputação, né? Como é, amanhã, a partir das 4 da tarde, um dos DJs é o Cacau. Ah, viu? É isso aí, bro. Muito bom. Vai reabrir lá, então, um abraço pro Mário Pirata, toda a rapaziada da sorte lá no novo... quiosque do Pirata. As peças do Cacau são as melhores. E pega fogo o quiosque do Pirata. A concentração do Berbigão do Boca começou ao meio-dia no vão central do mercado público e a apoteose é no final da tarde, Berbigão, quando começa um arrastão pelas ruas do centro histórico de Florianópolis. Lamentando. Um decreto da ex-prefeita Ângela Min determina que o Berbigão do Boca abre oficialmente o carnaval na ilha de Santa Catarina. É clássico. Então clássico. Agora é lei, a folia é lei em Santa Catarina. É bom o carnaval em Floripa, porque tem bastante bloco. O carnaval na Lagoa, tinha o União Ilha da Magia, que virou, inclusive, escola de samba. Mas os melhores são os blocos nas ruas, né? O carnaval no Rio é assim, legal, né? No Rio é assim também. Cara, no Rio tem um bloco genial que é só com marchinha de carnaval. Tem aqui também, meu. De letra de música do Roberto Carlos. Só Roberto Carlos. E eles cantam, eles saem lá do exército da Urca, lá da ponta do exército da Urca, param na frente da casa do rei, ficam cantando até o rei assinar. Que é na Urca. Pra janela ali acenar pra eles. Eles se emocionam, choram e vão até a Praia Vermelha. Assim, o rei demora um pouco pra chegar até lá, né? Ele vai se arrastando um pouquinho, mas chega lá. Chega bem. Ô, Marcelo! Bancada, cara. Tá na tua, Marcelo. É verdade, amigo. Uma americana foi presa após atacar um colega de casa por causa de uma caixa de cookies. Tava com muita fome de ver se é a gorda do ônibus. É que cookie é bom, né? Cookie é ótimo, né? Cookie é ótimo. A britânica Dona Hunt. Nome de mulher que rouba cookie. Não, é outra notícia. Quem aqui nunca brigou pelo cookie, né, cara? A britânica Dona Hunt, de 32 anos, levou um susto ao encontrar uma perereca dentro da geladeira. Perereca eu já encontrei em vários lugares, mas dentro da geladeira. No pântano, eu já encontrei perereca na cama. Na banco de trás do carro. No planeta Atlântida, cheio de perereca. No ônibus. No banhado, né? No banhado, é verdade. Fui pegar um morango mofado no fundo da geladeira e vi que ele era muito viscoso e se movia. Falou a Dona Hunt. O casal ligou para a Sociedade Britânica de Proteção dos Animais e um especialista em perereca foi até a casa e capturou. Porque tem especialista em perereca, né? Potter. Aqui no Pretinho, o Potter é o nosso especialista em perereca. Sou especialista em sapo cururu. Ah, sapo cururu. E uma porca, gente. Olha que notícia para fechar o jornal. Uma porquinha parou o trânsito na estrada de Saranda. Ah, lá em Saranda. Na Albânia. pra amamentar os seus filhotinhos. Olha que cena inusitada, e com essa imagem nós terminamos o jornal de hoje. Olha a porquinha amamentando ali, ó. Quantas tetinhas? É bom ver uma porca mamando, é bom, né? Se faz de leitão pra mamar na deitada. Eu gosto de ver uma porca mamando. Sabe que os leitãozinhos só mamam, são mamam deitado, né? Ele se deita aqui e fica assim, ó. É verdade. Agora, nesse momento, o Potter está mamando no KG. No ombro. Normalmente, porca mama ajoelhada. Era isso, Marcelo? Vai, Pikachu. Porca se apaixona. É verdade. Tira esse botão daí, desse negócio, rapaz. Tira isso aí, pelo amor de Deus. Você me lembra aquela história que eu te mandei, Maurício, ainda no mundo animal, do papagaio que engoliu o Viagra? Sim, a gente tinha contado alguns dias. Como é que foi isso? O papagaio engoliu por acaso, sem um comprimido de Viagra. Aí o dono, putz, o que vai acontecer com esse papagaio? Tem que dar um jeito de esfriar ele. Botou no freezer o papagaio. Botou no freezer, coitado do bicho. Aí tá, e uma hora depois o dono voltou, o papagaio todo suado dentro do freezer. Aí o cara, escuta, mas tá dentro do freezer e tá todo suado. Tu acha que é moleza abrir as pernas de 5 galinhas congeladas? Tá pronto, hein, Maurício? Ainda não, mas pode começar o e-mail aí. Fica infalível pra fazer a mulher se apaixonar por você. Oba! E quem manda é uma mulher. Olha! Então fica a dica. E nome de mulher é bonita. Michele Espinosa. Espinosa! Deve ser uma morena, né? Ela é a Michele Espinosa, é super fã do programa. Aliás, nos meus nebulosos dias de TPM, vocês são os únicos responsáveis pelas minhas risadas. É, Pretinho Básico, programa que... Mas vamos ao que interessa. Tu tá afim de uma guria e quer que ela se apaixone? Canta, escreve, manda scrap ou recado no Facebook ou ainda tuita a letra Just the Way You Are, do Bruno Mars. Just the Way You Are, só I temos com you just the Barry way White. You are. Isso porque muito nós legal. Mulheres nunca estamos felizes, muito sempre achamos defeitos em nós mesmas. Culpa do atual padrão de beleza, das ruas da praia. Parece só um pouquinho, olha a voz do Barry White, por favor. Esse som é de 1979, foi lançado pelo Jay-Z, o produtor, é o Fat Joe, e a Shanti fez uma participação especial. Aí vem o guri agora. Essa música é do Billy Joel, né? Também. Acho que é a música do Billy Joe Armstrong, do Green Day, exatamente. Essa música não é do Bruno Mars, né? Ela não deve ser... É Barry White ou Bruno Mars, tu regravou esse som? Acho que é Billy Joel, dá uma pesquisada. Não, é proibido qualquer pessoa regravar esse som. É verdade. Sabia que o Bruno Mars fez Fuck You? Tá aqui, ó, gente. É Billy Joel. Billy Joel. Tu também fez Fuck You, cara. Não, com a música Fuck You. Esse é do Bruno Mars? Não, não, Billy Joel. Billy Joel. Tá aí, Potter. Mas... Vai, ó. Ah, que sonzinho. Vai, vamos deixar. Aumenta. Mais. Aumenta, amor. Então para de falar que a música vem, cara. Cara, chato esse Maurício. Aumenta. Aumenta, Maurício. Don't imagine. You're too familiar, and I don't see you anymore. Tá muito baixo. Vamos dançar, tu não sabe ouvir música, Maurício. Imagina o Maurício ouvindo heavy metal em casa. Bem baixinho. O dois, assim. É, bem baixinho. Iron Maiden. Bem baixinho. Teu fone que tá baixo. Não é, cara. Tu que ouve as coisas abaixo, cara. Hoje o Pianges, inclusive, na sua coluna, citou o João Gilberto. Ele é um admirador, um apreciador. E aí, Potter? Eu vi. E aí que é isso que a Michele Espinosa diz que o cara tem que pegar essa canção, escrever, cantar, fazer qualquer coisa com essa canção e mandar pra mulher. O nome da música é Just The Way You Are. O Bruno Mars foi o último a regravar, mas tem todas as versões originais aí. Mas certo? É essa música que ele regravou? Ah, não é, né? Pô, pelo amor de Deus. Então a gente tá viajando aqui, Maurício. Então a gente tá viajando, nem essa letra. Não é essa música. Não temos. É outra. Bom, gente, é outra música com o mesmo título, mas não é essa. Então desculpa aí, Michel. Eu vou atrás. Essa música é bonita, né, cara? Essa música é demais. Talvez essa aí pegue, né? Vai daí, KG. Como se tornar um chato? Faça questão de afirmar que o Justin Bieber é melhor do que os Beatles. Cante Baby, caso não convença de imediato. Boa. Baby, como é que é Baby? Baby, baby, baby. Não. É Baby do Justin Bieber. Justin. Baby, baby, baby, oh, baby. Baby, baby, cara, entre baby, obladi, obladá, fica mais ou menos igual, né, cara? Na boa. Maurício, o Maurício tá querendo ser chato. Maurício, obladi, obladá, tá uma demais das hoje, piores né? músicas. Baixo, tá e, certo, não, Maurício. Comparando Beatles com o Justin Bieber. Obladi, obladá, tá uma das piores tá músicas. Tá certo, Maurício. Como obladi, se tornar chato. Mas história. Ah, para, esse aí é a segunda. Cante Obladi Obladá a todo volume. É, como se tornar chato. Obladá! Quando estiver com alguém na sala, mude o canal da TV em cada 2 segundos. Homem com controle remoto, né? Tem que ver o que tá passando, 137 canais, né? Mas não, é bom, né, cara? Claro. É bom, né? Como é que eu vou ficar parado num canal se eu sei que tá tirando passando futebol, outra né? coisa? Tirando no... futebol. Não, mas às vezes tá passando futebol, 3 jogos ao mesmo ah, tempo. Ah, bom, aí sim. Aí tu tem que aí ver sim. o placar de todos é os verdade. Jogos a cada 5 minutos. Tem um negócio que não pegou, que foi aquela divisão de tela, né? Tu assisti não, três canais ao mesmo tempo. Aquilo não pegou, né? É, não pegou, não. Coisa mas com futebol, se tu consegue colocar só futebol, tu consegue. Não, mas aí é ruim. Aí é ruim porque tu não fica sem nenhum jogo pior, entendeu? Sim, mas tu vai ver igual o placar, né, cara? Pague sua refeição em moedas de 10 centavos. Como se tornar um chato. Simule que seu mouse é um microfone de rádio telecomunicador e fale com ele. Dê preferência em uma lan house. Alô? Faça questão de escovar os dentes de outra pessoa com a desculpa de querer ensinar. Atenda o telefone com voz de criança, independentemente de quem seja. Alô? Pergunte para um amigo se ele tem um cigarro. Pegue e jogue no chão com um olhar de desaprovação. Ah, ah, mala mesmo. Muito bom. E aí, Piaget? Rapaz, ontem eu fui procurar minha faca. E quando eu achei, ela tava enfiada na barriga da minha sogra. Caramba, não acredito, disse o amigo, né? O outro interlocutor. E o cara responde, quem não acredita sou eu. Foi a primeira vez que eu consegui achar alguma coisa no lugar que eu deixei. Davi Coimbra. Olá, Pretinho. Olá. Anônimos? Anônimos. É, estava curtindo o programa, como faz todos os dias, e vi vocês comentarem sobre coisas atraentes em mulheres. Isso. É a Maiara Cristina. Maiara. Fiquei muito feliz em saber que é atrativa aos homens mulheres de chinelo e de óculos tipo secretária. Depende da mulher que está atrás dos óculos e em cima das chinelas, é claro. Logo em seguida, ouvi o Mr. P pedindo para as mulheres mandarem o que acham atrativo em homens. E no PB das 18 horas, uma moça mandou, coitada, uma relação que vocês acharam fora de foco. Então estou mandando a minha contribuição, lembrando que mulheres não são como homens, que têm opiniões parecidas quando o assunto é mulher. Então, conversando com as minhas amigas, consegui listar algumas coisas em comum que nos atraem nos homens. E aí vão as coisas. Vamos ver se a gente vai concordar, né? Enquanto sai do campo, né, gente? Em uma partida de futebol, tirar a camisa, opa, apoiá-la na parte de trás do pescoço. Isso é certo. Ah, isso é certo. Isso é elas gostam. Como é que é apoiar na tira a camisa e joga elas aqui. Gostam. Tu tira a camisa no ombro, sim, joga no ombro. É, tá, até tá, eu gosto. É, o Ribeirinho, o Amaral, todos eles ficam lindos isso, com a camisa. É verdade, é. O Amaral... Até vou sair hoje à noite assim com a camisa só. Isso, boa. Sair do banheiro apenas com o calção larguinho, chacoalhando o cabelo pra secar. Ah, ainda bem que é o cabelo. O cara tem que ser musculoso em todos esses quesitos. Sim, fazer helicóptero, né? Um gordo não tem. Não tem. Um gordo com calção largo. O gordo botando a camisa ali. Não, e só de calção. Chacoalhando com o gordo. Imagina essa situação com um gordinho. E um careca não tem cabelo pra chacoalhar. Não, mas eu, por exemplo, eu saio do banho de calção largo com a barriga um pouquinho pra cima do elástico. Pouquinho. E com teta. Eu posso chacoalhar. Balançando outra coisa. Posso chacoalhar qualquer cabelo que não vai ter nada de bonito. Não tem jeito, pai. Olha só, correr concentrado, usando bermuda, regata suada e com fone de ouvido também. É, esse é o Maurício. É só caras musculosos. Maurício Danilo. Forte e magro. Eu não consigo correr ouvindo música, cara. Eu me atrapalho. Não, mas só bota o fone. Óbvio, né, Maurício? Eu consigo. É óbvio, né, Maurício, que se atrapalha. É o ritmo da música, não bate. A minha passada é o ritmo da música. Bota o fone desligado. É o pandeiro, mano. Que as gurias Maurício e música são duas coisas que não combinam, que nem pobre e dinheiro. Jogador de futebol style, né? Os caras saem do ônibus com os fones, não estão ouvindo. Vindo nada. Maurício, só pra fazer de conta. É a segunda dica que o David te dá em menos de 10 dias importante na tua vida. É, viu, amigo? 15 já, Potter. Usando camisa gola V. Ah, é o Potter. É o Potter. Tá com gola V. É o único que usa gola V desde 2008. É o Arthur também. E é verdade que todo mundo criticava o Potter aqui e agora o Potter. Não, eu continuo criticando. Mas agora a guria tá dizendo que é muito sexy. É uma modinha. Desde 2008 eu uso. Muito feio. Homens que vestem black tie. Eles não usam black tie. Um black tie bem cortado rente ao corpo. Aí sim, o terno do pai não fica legal. Não, não dá. É, isso aí. Barba não muito comprida ou cavanhaque. De novo, o Potter também está de... É, o Potter exatamente o que eu tô hoje, Marcelo. Elas gostam de voltar a gostar de cavanhaque? Eu tô fechando com tudo, porque eu corro com o André Lima. Eu corro de cavanhaque com barba assim e com gola. Bota a camisa lá no... É tu, Potter, ela tá te descrevendo. Dia que eu arrebentei tendão de Aquiles, eu saí assim da quadra. Com a camiseta assim. Tatuagens de letras japonesas. É que eu tenho. Tu tem também, né? Eu tenho vida no cóccix. Vida. No Cox. No Cox. Botei ali. Tem uma amiga minha que botou um lacinho de presente logo após acabar a... As costas. O começo das costas aqui, ó. Cox. O sobre. Espinhaço aqui, sabe? O Cox, é. Espinhaço, o espinhaço da mulher. Esse é o pote. Ela botou um laço de presente porque aí só ganha aquele presente quem... Quem chegar lá. Mostra a foto pra nós, Potter. Não, nunca ganhei o presente, eu só sei que ela tem. Ganhou sim. Não, ganhei. Essa foto tu não tem no teu celular. O tom de voz do Pianjas que foi muito bom. Ganhou sim. Tá, vai, meu, vai. Deixar cueca boxer preta ou branca aparecendo um pouquinho pra fora. Dois dedos. Isso aí é uma unanimidade. É uma unanimidade, o elástico grosso da cueca boxer. Isso aí. Fica a dica, hein? Isso aí o Pianjas já faz há muito tempo. É, o Pianjas faz isso. Eu mostro o grosso. Só que o o Pianjas não são dois dedos no máximo. Real, não, o Pianjas é meia cueca. É palmo, né? E meio. É estilo restart, assim. Não, Davi, nisso aí tu tá atrasado, Davi. Tu não mostra nunca tua cueca. Nós nunca vimos tua cueca. É verdade, nunca vimos. Mostra a cueca aí, Davi. Esconde a cueca, Davi, esconde a cueca. Davi tá de calça jeans sem cueca. Aquelas orba antigas, sabe? Parece que não usa com cueca. Não, tá uma cueca aqui, mas como diz o Pianjas, é umas orba antigas. Do Superman. É. Ah, do Mickey. Sabe o Mickey na frente, tem aquele Mickey do reloginho? Sim, que é do Fantasia. Eu tenho uma do Dumbo. E a tromba, né? Exatamente. E finalmente, tocar violão. Tocar violão? É. Tocar violão. Tocar violão, elas adoram. Homem que toca violão, elas gostam? Adoro. É, eu falo sobre isso na minha coluna da Zero Hora de hoje. É verdade. Leiam. É verdade. Leiam. Eu tenho aqui 20 razões por que o Alcemar tá solteiro ainda. No segundo bloco, imperdível esse assunto. Porque agora tá na hora dos 90, classificados, né, do Pretinho. 90. É clá clá, é clá clá, é clá clá. Classificados do Pretinho. Venho por meio desse canhão de audiência e de vendas. Repete aí que eu venho por meio deste canhão de audiência e de vendas anunciar a minha câmara fria. Ela tem 1,5 metro de largura, 2,08 metros de comprimento e 2,13 metros de altura. Tem motor com potência de 3 HP, chega a menos 20 graus Celsius. Preciso me mudar pra Floripa e ela não pode vir comigo. R$5.000. Cara, fala da câmara fria como se fosse uma tia. Como se todo mundo precisasse de uma câmara fria. Interessante. Ela não pode vir comigo. Ela não pode vir comigo. Mas no grupo de 1 milhão de pessoas, alguém precisa de uma câmara fria. Um assassino. Serial killer. É. Interessados, mandar e-mail para marcos.raupe com 2 P's, arroba hotmail.com. marcos.raupe2p's, arroba hotmail.com. Serial killer, arroba hotmail, entra em contato. Adicionou você. Quantos assassinos será que nos ouvem nesses 1 milhão? Acho que esses dias eu fiquei pensando, 1 milhão de pessoas deve ter assassinos, deve ter taratos. Estupradores! Por pé, deve ter maconheiros! Inclusive deve ter gente que trai a mulher. Né? Não. Acho difícil. Mais uma oferta dos classificados do Pretinho. Não é só Porto Alegre que tá em liquidação. Vem aí o Liquida Cidreira. Como diria o Pause, tamo torrando tudo, Magnata. Tem duas grandes promoções. A primeira é uma casa de esquina em Cidreira, com 2 quartos, banheiro, sala de estar e uma ampla cozinha, com área construída de 64 metros quadrados, num terreno de 225. Tudo isso com ótima localização. A outra é um apartamento no centro. Centro, à beira-mar, com 2 quartos, banheiro, sala de estar e cozinha. A casa sai por 45 mil e o apartamento por 65 mil. É uma barbada e podemos negociar esses valores, pois queremos comprar um AP em Porto Alegre. Quem tiver interesse, enviamos fotos. Abraço, Fabrício. O e-mail é liquidacidreira@gmail.com. Boa. Bem bolado, né? E aí, Almir? Beleza, meu querido? Tudo. Como é que tá? Eu tô bem, cara. Tudo ótimo contigo? Tranquilamente. Não consegue correr com música, né? Não consigo, Almir. Se tiver alguma invenção pra mim, aí um produto bom pra isso. Eu tenho uma invenção pra ti. É? Arranca teus ouvidos fora. Ah, boa. Arranca os ouvidos do teu tímpano fora, porque tu e a música não combinam. Tu e música não combinam. Não, tem jeito, né? É a bateria do Maurício agora, vou lançar. É brincadeira. O homem banda. Tô muito louco, bebi meia garrafa de Jack Daniels ontem. É, né? Olha só. E hoje, já bebeu? Hoje de manhã... Botou pra gelar. É, botei pra gelar uma cervejinha. Olha só, meu querido. O que que é o medo? Tá bem mesmo? Tô, cara. Como é que vai ser o final de semana? Pesado, amigo. Vai pra onde? Não decidi ainda, Almir. Sai do colo, Almir. Não vai pra Bento? São 26 pras duas, Almir. Vai pra Bento? Talvez vá pra Bento. E o caranga, aquele? Aquela nave ali? Aquela nave que tu comprou? Tá boa. Volta, Peter. Gente, o lançamento de hoje é da linha da linha wireless, né? Vocês sabem que continua, né? Al Mikkelton Research and Development Group tá lançando na linha wireless a Inova Al Mikkelton, que tem uma área da divisão São vários grupos, né? Dentro, exatamente. É. Aí tem a Inova Al Mikkelton tá com o cabo de freio wireless. Cabo de freio pra carro. Né? Disco de freio do mais puro disco de vinil. Para o seu carro, é um kitzinho, né? O disco de freio, que é um disco de vinil, e o cabo de freio, que é wireless, completamente wireless, para o seu carro. O kit de freio wireless e disco de freio de vinil do Al Mikkelton. O e-mail é Maurício indo para Bento amanhã, ou será que fica aqui porque vai receber visita? Não entendi esse e-mail. Esse e-mail não existe, cara. Arroba o estagiário. Andou me contando umas coisas do Maurício. www. Paulo Saldanha. Maurício, depois do intervalo a gente tem aqui a versão de Just the Way You Are. 25 para as duas, já voltamos. Eu poderia beijá-los o dia todo. Pô, Almeida, não faz assim, cara. Te pedi, cara. Atlântida, todo mundo tá ouvindo a Rádio do Planeta, são 19 pras duas, estamos de volta com o Pretinho Básico pra Gauchão Coca-Cola, comemore do seu jeito, Verão Colombo, muito mais pra você e Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija, doutor Alceu. É batamente, doutor Maurício. Agora no Pretinho Básico, bola nas costas. Fala, doutor Alceu. Doutor Maurício, o Grêmio perdeu de madrugada, doutor Maurício. 2-1 pros colombianos. Doutor Davi, o que conta com o Grêmio, doutor Davi? Jogou mal. É, totalmente. Não, até ele não jogou tão mal, sabe? Não jogou tão mal assim, mas ele tem algumas deficiências. O Lúcio sai e taticamente o Grêmio fica... frágil. É, ele tentou reproduzir, torto, né? O Renato tentou reproduzir o modelo com o Lúcio, tirando o Carlos Alberto, botando o Colasso na esquerda e passando o Gilson pro meio. Mas o Gilson... Né? Só que não dá pra comparar, né? Não tem como comparar. E a barriguinha do Dr. Douglas, doutor? Se não fosse a barriguinha do Dr. Douglas, não seria gol do Grêmio, né? Porque a enfiada pro Boys foi dele. Eu não vi o jogo. Mas ele se omitiu do resto do jogo. Eu vi a metida do Douglas. Bem, mas é que ele é um jogador assim, né, cara? Aí nem lance, sempre, né, cara? Às vezes ele joga bem, né? Não, tudo bem, mas quando ele não, quando ele se omite, ele pode decidir o jogo. Eu acho que o Douglas vai estar em eterno conflito com o Grêmio. Conflito e amor e ódio. Porque ele é um jogador que não tem a cara do Grêmio. É verdade. Não tem. Ele é um cara que tem o futebol nele, né? É uma coisa clássica, meio paradão, meio Raí, né? Aquela coisa meio assim, né? O cara que distribui o jogo, Valderrama, sabe? Ele parece o Ademir da Guia nos anos 70. Sabe, ele tem bola, só que ele não tem aquilo que o torcedor do Grêmio gosta, sabe? Que além de meter a bola, participar... E tu vê isso nos jogos no Olímpico, né? Várias vezes, assim, quando ele participa de uma jogada, a torcida fica... Mesmo quando o time tá ganhando, e tá ganhando bem, ele participa de uma jogada, tu já ouve alguns... Não vaia, mas alguns, sabe? Alguns... Murmúrio, tensão, né? Os murmúrios, uma tensão. Olha só, o grupo mais fácil da Libertadores é o grupo do Inter, viu? Esse Júnior Barranquilla é um bom time. É o grupo do Inter mais fácil. E os russos querem o gol do Ronaldo, doutor Cabelo. Pô, que beleza, time do Roberto, cara. Carlos. É, batamento, vou pagar 14 milhões de reais mas pra ele. Mas ele vai? Não vai. Não vai? Não vai. Puta que pariu. Ele largou mesmo, largou. Não, isso é tipo assim... Isso não precisa mais. Ele tem R$1 bilhão em... Patrimônio. Patrimônio. Ele não precisa mais de nada. O cara vai pra Rússia, dinheiro, né, não é mais. Você passa frio, boa, imagina. Vai na boa. É, batamento. Era aí, doutor Maurício. Parece que tem uns travecos muito furreca na Rússia. Tá bom, então, doutor Alceu. Obrigado aí pelas informações, Maurício, aqui do Bola nas Costas. Só pra não passar só um pedacinho da música, a guria disse que todo mundo tem que falar pra mulher, tá? Pra conquistar mulher, diga isso. Exatamente, tu quer em inglês ou em português? Inglês. Inglês, né? Põe de paixão aí, meu. Mas vai assim, ó, vai de vereda. Não, é o paixão, não. Que? O paixão não tem aqui, não, cara. Tá, Maurício e música. Não tem, Maurício? Vai essa. Puta merda. Essa é romântica, essa cara. Não dá, né, cara? Maurício, inimigos do ritmo. Because... É, o Maurício e a música não, são duas paralelas. Então eu vou fazer essa daqui, ó. As paralelas. Nunca se encontram. Bota paralelas aí do Belchior. E aí, vai, Maurício? Essa aí que tá tocando. Ah, essa mesmo aí? Essa mesmo. Isso não é música, cara. Isso é barulho. Just the way you are do Jason Mars. Just the way you are. Bruno Mars, né? Bruno Mars, desculpa. O que eu falei? Jason. Jason Mars. De Mars. Cause you are amazing. Just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. Cause girl, you are amazing. Just the way you are. Agora traduz, traduz, né, traduz. Barbada. Because you're amazing, você é sensacional, maravilhosa. É, incrível. Exatamente do jeito que você é. E quando você sorri, todo mundo para and stares. O que, que é stares? Olha. É? Não. Olha. Olha. Stares não é. Fica olhando, fica observando. Observando por um tempo, for a while. Porque você, menina, é espetacular. Exatamente do jeito que você é. Bah. Mas isso bosta de letra. Isso só funciona na primeira semana, né, cara? Merda de letra. Na segunda semana tu já quer mudar a mulher, né? Não aguenta mais o jeito que ela é. Exatamente. Só o jeito que ela sorri. É. Então não aguenta mais. Eu vai daí, cara. Eu discordo. Eu acho que o homem nunca quer mudar a mulher quer mudar o homem, sim. Tá bom, Pierre. Tu bebeu ontem, meu. Obrigado, elas enganam a gente. Elas enganam. É isso aí, cara. Aí está o homem que conhece as mulheres. Elas enganam, porque o que elas fazem? O que uma mulher que está solteira, o que ela faz? Como é que uma mulher agora, essa quinta-feira à noite, essa sexta-feira à noite? Hoje é quinta-feira, o dia mais perigoso. Eu fiquei em casa. Sexta-feira à noite, os sábados à noite, nas terças à noite, até mesmo nas segundas à noite. Não acredito. Como é que uma mulher solteira está vestida? Como? Que nem uma vagabunda. Aquela minissaia minúscula, as pernas dela, douradas, lisas. Porque ela quer enganar o homem. Elas estão brilhando, entendeu? Elas estão aquele salto alto, tá? Aquela sandália de salto alto trançada pelas canelas. É isso aí. E os seios túrgidos dela. Túrgidos, é? Mole. Isso tem no hino, né? Sem perder. Em raios túrgidos. Mas eles estão... Fica túrgido, brilhante? Assim... Pomposos. Cheios, assim, tá? Cheios. Eles estão à mostra com aquele pecote profundo. Por que isso? Como a filosofia do Piangers, tá? Então, o que acontece, cara? Elas saem desse jeito na noite. Pra e tu quê? Pensa assim, é uma mulher espetacular, eu vou ter aventuras com essa mulher durante toda a minha vida. Não. Aí depois tu casa com ela, o que ela faz? Rasteirinha. Ela se veste. Usa aquela calça sem fundilho. Moletom. Tem uma mosca no estúdio. Dorme de abrigo. Abrigo da Adidas, lá no centro, duas vezes. Não se depila. Não se depila. O Chris Rock, mestre Chris Rock, num dos seus stand-up, mata a charada disso tudo. Por que que nós, homens, não conseguimos negar uma mulher? Não vou negar. Mesmo casados? Não vou negar. Porque isso é ímpar na nossa vida. Isso não acontece toda hora. Exatamente. Agora as meninas, desde os 14, 15 anos de idade, elas negam homens diariamente. Porque o homem, quando chega assim... Nós estamos acostumados com rejeição, posso te ajudar na lição? Não. É o cara falando assim, quero ficar contigo, posso te ajudar na missão antes? Não. Sabe? Então, todo dia a mulher nega uns 4, 5 caras. Agora, nós não. As mulheres não chegam na gente. Elas não lutam pela gente. Mentira, elas não chegam. Elas não querem. Por um bom gesto. Vocês são pessoal. Maurício declarou assédio. Muito assédio, Maurício. As mulheres não chegam na gente tirando o Maurício, entendeu? Então quando um cara é casado e uma mulher maravilhosa chega, oi, tudo bem? E o cara não consegue falar não, porque a gente foi criado pra não falar não. Não diga não! É porque na verdade, se o cara disser não, é uma afronta à natureza, entendeu? Pô, KG! Uma afronta à natureza. Porque que a natureza diz assim, olha só, isso é contra todas as probabilidades. E agora tá aqui pra ti, tu vai dizer não. E aí todos os teus amigos, teus colegas de gênero, os outros homens vão dizer assim. Miqueias, vai dizer. Maldito. É. Tu devia ter dito sim, porque Deus tá te dando. Exatamente. Não tá dizendo não. Exato. É um milagre, é um milagre mesmo. O novo Porã fala, não, não vai, meu, não vai. Vai daí, KG. Professor de História entra na sala de aula lotadíssima. Tem aluno sentado até no chão, escola pública, tá? Todos se acomodam, ficam em silêncio, mas tem um que não para de mexer na janela. Ei, você aí, quer parar de mexer nessa janela e prestar atenção na aula? É comigo? Sim, é contigo mesmo. Vou começar a provoral contigo mesmo. Me diga, quem foi Getúlio Vargas? Quem? Getúlio Vargas. Quem foi Getúlio Vargas? Conheço não. E quem foi Juscelino Kubitschek? Conheço não. Olha aqui, eu acabei de chegar aí. Não. Me diga uma coisa. Tu estudou a lição que eu passei? Não, senhor. E o que tu andou fazendo ontem que não estudou a lição? Ah, não sei. Tava por aí, joguei uma pelada, tomei uma cerveja com piangas. Por quê? Porque tu não quer passar de ano? Quero não. E tu não quer terminar o curso? Ah, não quero. Então o que tu veio fazer aqui? Ah, vim consertar essa janela que tá quebrada. E aí, Piaget? 20 razões porque Pedro Esmanioto é solteiro ainda. 90, olha, né, Pedro? 90, né, Pedro? Pedrão é o Alcemar. Pedrão é o Alcemar. Aí, ó, faz Betânia, corninho, né? Faz corninho nas fotos. Sempre faz corninho nas fotos. Pra você que faz corninho na foto, também é pra você. É, tem um calendário de bebê vestido de cowboy. Que isso, cara? Março é um bebezinho vestido de cowboy, né? Abril, ele tá no cavalinho e tal. 3, mantém um diário com os sonhos dele. Ah, isso é bem do Pedrão. 90, né, Pedro? 90. Hoje eu sonhei com o Davi Coimbra. Número 4, é presidente de um fã-clube. Todo presidente de fã-clube, todo participante de fã-clube tem alguma deficiência física ou mental. Atenção, pessoal do fã-clube do Piangas. 5, conversa com anjos. Nós todos somos, então, porque o Pi, a gente conversa com o Pi. 6, já disse a frase, isso é tão Sagitário. Que barba. 8, posa sem camisa nas fotos do Orkut. Bah. 9, tem mais de 0 bichinhos de pelúcia no quarto. 10, tem um livro de Sudoku ao lado da cama. Sudoku, dos números. Aqui. Eu não vou me meter na tua família, como né, mano? É que é, meu? Tu faz o que tu quiser. Como é que é o nome? Eu do chamo livro? De Sudoku. Sudoku? É palavra cruzada de número. Sudoku. Sudoku. O Arthur Sudoku. Sudoku. O que tu tá dizendo, meu? Mas o que tu tá dizendo? Sudoku, Maurício. Sexta-feira eu não quero me meter na tua vida. Maurício, mas é Sudoku. É com o aberto primeiro, como é que fica? Sudoku. Não, com o aberto. O aberto. Vocês são as crianças mesmo, cara. Tem uma mosca no estúdio, cara. Nós vamos matá-la. Vai, meu. E aí, número 11. 20 razões porque você tá solteiro, né? Então, você se diz vegetariano. Você fez um site em homenagem a um animal de estimação morto. Cria iguanas. Tem um adesivo do Calvin mijando. Acredita que a sua boca é autolimpante. Usa roupas apertadas de ginástica. É gay quando bêbado. Arthur, muito, né? Muito, Pedro Esmanhol. E grita as respostas do Show do Milhão pra TV. Dorme em lençóis dos Smurfs. Gustavo Teixeira, do Milhão, vocês lembram do Show do Milhão? Charqueados, Gus Teixeira no Twitter. Boa, hein? Mandou bem. Mas o Pedrão é jovem ainda, né, cara? É 90, sim, 20 né, anos. 90, por isso que 90, né? 90 é o ano de nascimento dele. Por isso que a gente 90, fala 90. 90, né? O Ricardo Schweitzer. Estava ouvindo o Pretinho das 18 horas da quarta-feira e me deparei com a descrição de homem ideal. Pô, tá cara, rendendo aqui, mais né, esse cara? Assunto, meu. Rendendo, gente. Olha só. Feita por uma, segundo ela mesma, morena alta que usa rasteirinha e tem tudo mais que o homem pode querer. E descobri que me encaixo perfeitamente na descrição. E aí o cara, o Ricardo Schweitzer. Deixa eu spam pausa. Ele tá se descrevendo. Sou loiro? Yeah, como não. Assim, mano? Ah, não. Ele Davi, tá se descrevendo. É um homem, Davi. É, ele disse que descreve. Mas um homem não se descreve. Primeiro que um homem loiro, o cara já primeiro já fica veio o Maurício dizer que tem o coisa do livro aquele do eu lado já, da cama dela. Eu já desconfio de homem loiro. Né, meu? Que livro? O homem loiro, se descreve assim. Faz uma voz de homem loiro daqui, Davi. Faz uma voz de homem loiro. Vai. Ah, eu vou passar pro homem loiro aqui. Calma, o Davi fazendo voz de homem loiro. Vamos lá. Sou alto aqui, tá? Sou alto aí. Vai, Davi. Sou loiro. Alto. Tenho os olhos pequenos. Vestido James Franco. Tatuagem no braço. Aparecendo um pouquinho pela manga da camiseta. Uso camisa xadrez. Tenho uma tia de rock and roll. E vivo levemente perfumado por aí. E vai. Eu? Pelo amor de Deus. Só, cara. E sabe como é que ele paga? Crédito, crédito! Vamos, camarote! Crédito, pô! Esse foi o Vitor Kramer, tá? Que deu esse... Nosso empresário. Nosso empresário. A temporada... Que é loiro. Balada do Pretinho 2011 já começou contatos com o Vitor Kramer. Estão acabando todas as datas, hein, gente? Estão acabando as datas. E aí, como é que termina? Não, e aí o loiro tá dizendo que ele é o ideal pra morena essa. É. Ah, o primeiro e-mail que escrevi esse cara tá dizendo, sim, que ele tem todas as... ele manda um e-mail pra contar. Deixa eu mandar o e-mail dele, é ricardo.as9. ricardo.as9. Número. as9@hotmail.com. Ricardo Schweitzer. Cara, chega bêbado em casa, mulher. Cara, chega bêbado em casa, a mulher mostra o relógio pra ele e fala, aí, ó! 4h35! E ele olha e fala assim, tá barato, relógio bonito. É uma outra versão. Agora eu quero falar com você que sabe que dinheiro não cai do céu, nem dá em árvore, nem aceita desaforo. Eu quero falar sobre a HDI Seguros. Você tá pra fazer ou renovar o seguro do seu carro? Então peça pro seu corretor pedir a cotação do HDI Auto. Primeiro porque é um seguraço, tem até um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do carro. É o HDI Bate Pronto. Bateu? Vai lá e pronto, tá resolvido. Agora, se o seguro é o máximo, o preço é o mínimo. É que o HDI Auto não tem aquelas coberturas adicionais que deixam o seguro muito mais caro e que muitas vezes você acaba nem usando. Pagar mais caro pra quê? HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte o seu corretor, KG. A mulher voltando de uma longa viagem de Paris com o marido comenta com a amiga. Ai, finalmente, depois de muitos anos, consegui conhecer Paris, Davi. Não, da vida. Ah, é? E o que achou? Pergunta a amiga curiosa. Maravilhoso! Só lamento não ter ido há 20 anos. Aham, quando Paris ainda era Paris? Não, quando o Paulo ainda era o Paulo. Parou! Ah, eu vou contar piada também. Piada do Pote! Apoio! Ceras, tatuco! Tatuco, cera em tudo! E aí uma loira espetacular chega na delegacia aos prantos. Pra fazer uma queixa. Tinha acabado de roubar o broche de brilhantes dela. Ah, um broche. Meu broche. E aí o delegado, e onde você estava quando isso aconteceu, loira? Eu estava no metrô voltando pra casa. Sim, no metrô voltando pra casa. E onde estava o broche? Estava na minha blusa. Preso bem no decote. Preso no decote, mas você não sentiu a mão do ladrão? Bom sentir, eu senti, né? Mas é que eu achei que ele tava com boas intenções. Eu tenho aqui a lista dos 10 CDs mais vendidos do Brasil atualmente. Padre Marcelo Rossi. Não. Chuchado do Pretinho. Décimo, Black Eyed Peas com The End. Em nono, Bruno e Marrone, Essencial. As pessoas compram, será, disco aí? Sim. Em oitavo, Kennedy. Collection. Kennedy. Uma coletânea do Kennedy, tá, oitavo é disco mais vendido no Brasil. Se é coletânea, é bom, né? Essa é esse é o Dirceu D. Enchendo o sax. Em sétimo, Dirceuzinho, Maria Gadu, com o nome, o CD de mesmo nome, Maria Gadu. Em sexto, Promessas. Onde é que tu encontrou Maria Gadu, Maurício, que tu comentou comigo? No urologista. Ah, é, isso. Em quinto, o padre Fábio de Mello, com Iluminar. Em quarto, o disco sertanejo do Roberto Carlos, Emoções Sertanejas, que é ele com as duplas sertanejas. É, tem isso, cara. É espetacular esse CD. Em terceiro, Lady Gaga, com The Fame. Em segundo, Justin Bieber, com My World. Em primeiro, mano. Luan Santana ao vivo. São os 10 discos mais vendidos no Brasil. O Luan Santana que vai lançar um DVD ao vivo no Rio, com show gravado em Brasília. O nome do DVD é o Rock in Rio no Rio. Rock in Rio em Madrid, Lisboa. Ao vivo no Rio é o nome do disco, foi o show gravado em Brasília. Alguém me explica. Para o mundo que eu quero descer. Não, acho que são duas, acho que ele gravou dois shows, acho. Não, ao vivo no Rio, gravado em Brasília, primeiro que não é ao vivo. Deve ser no Rio, Brasil. Deve ser no Rio, Brasil. Rio, Brasil. Ou uma homenagem. Na verdade, tipo assim, a capital que passou do Rio pra Brasília, ele quer fazer essa ponte histórica, alguma coisa tipo assim. O Santana não é bobo, deve ter alguma razão. Não, bobo ele não é mesmo. Ainda mais com aquelas dançarinas, cantoras dele. Olha só, o Fernando, que mora em Chapecó, precisa de um conselho. Chapecó. Ele está apaixonado por uma amiga e não tem coragem para se declarar. Mais um. Querendo que ela acabe com a amizade. Tenho 14 anos. anos, escuto vocês todos os dias, os dois horários. 14 anos? Eu a amo mais do que tudo e não sei o que fazer. Com 14 anos você não ama ninguém. Se tu pegar uma gilete assim e cortar a 45 graus... Não, Pierre. Há 14 anos, cara. Há 14 anos é amor anos. Verdadeiro, não, é o único amor não, verdadeiro. Mas é pela mamãe, né? Maravilhoso! Davi Coimbra é o nome dele. Vamp, no canal Viva. Tá, a gente estreando. Não deu nenhuma dica pra ele. Vlad. Qual é a dica pra ele? A dica pra ele é pegar todas as mulheres possíveis do colégio. Mas ele nem disse pra guria que ele gosta dele. Não interessa. Tenta pegar essa, vai dizer não. A dica pra ele é tirar todo o nervosismo e toda a ansiedade dele no banho. Boa, aí sim. Não, essa é uma boa dica. Ficar treinando no espelho, falar com as meninas. Outra dica também, embaixo da cama. 2 da tarde até aqui, Gauchão Coca-Cola, comemore do seu jeito, Verão Colombo, muito mais pra você, e Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija, voltaremos às 6 da tarde, e vem aí o Barracão em toda a Rede Atlântida.